retirar nada dos teus celeiros. Hoje eu não quero me assentar à mesa do banquete. Hoje eu só quero oferecer minha vida em teu altar. Hoje eu só quero te adorar, te adorar. Te pedir alguma coisa em meu favor. Hoje eu não quero extrair nada de ti, Senhor. Hoje eu só quero derramar minha vida aos teus pés. Eu só quero te adorar por tudo que tu és. Adorar, adorar, adorar, adorar. Hoje eu só quero simplesmente adorar. Sentar à mesa do banquete.